Portal do Arrocha. Alô, alô, paixão, paixão. Você consome da sofrência. Vem se apaixonar. Mais uma do nosso compositor Joaquim Oliveira. Falando de amor. Depois de um ano, então você me liga, dizendo que lamento estar pedindo uma chance pra gente voltar, jurando que não me esqueceu ainda, que lamenta tudo aquilo que fez, que não aguenta mais ser a minha ex. Mas essas são as voltas que o mundo dá, pois antes era eu que corria atrás. Agora quem diria, chegou sua vez. A fila andou, eu era tudo